Tem mais. Ninetales. A única maneira de conseguir um Ninetales para o seu time Pokémon é cuidadosamente chamar o Vulpix e usar a Pedra de Fogo para envolvê-lo. O Ninetales é um Pokémon muito esperto que gosta de tramar vingança contra seus inimigos. Se você pegar uma de suas caudas, o Ninetales te jurará uma maldição de 1000 anos.